Nossa missão é resgatar os dependentes químicos, mostrar o lado realista do gueto e não lado bonito, salvar os viciados, ajudar os mendigos de rua, os noiados, os pinguços, os pilantras, prostitutas. O rap é uma missão, uma mensagem de reflexão, um protesto, um manifesto, uma cerimônia de boa ação. Pros DJ, pros b-boys, MCs e grafiteiro, pras big girls, skatistas e pros rimadores do gueto, basqueteiros, maconheiros, partidores do movimento. Aqui vai esse som em forma de agradecimento. Compreensão tem que ter e o respeito não pode faltar. Se todos derem as mãos, quem sabe poderemos mudar esse planeta que tá muita treta, truta. Muitos na fissura, outros na loucura. Adrenalina pura, doença sem cura. Aqui mais um recruta, no ringue na luta. Escuta e vem pra missão, irmão, com nós agora. E siga o conselho dos caçadores da trilha sonora. Paz, amor, harmonia, saúde, Deus no coração. Pés firmes no chão e levante as mãos pro céu e agradeça ao Senhor por mais um dia vivo. E que assim seja em nome de Jesus Cristo. Estamos fazendo a nossa parte, faça você a sua. Siga nosso conselho e nunca discuta. A justiça está sendo feita ao pé da letra. Não cai em tentação e nunca faça desfeita. Agora e sempre até o dia da segunda vinda. O julgamento final tá próximo, bota fé e acredita. Saia das ilusões, maldições, tentações que o mundo te prega. Seja um homem livre nesse planeta chamado Terra. Caçadores da trilha sonora, esse é o livro da vida. Depois dessa mensagem, nossa missão estará cumprida.